Sangre Caliente. Aos que foram donos das terras, antigos donos das penas, eterno, como sempre será eterno, o tempo. Ela faz tchan, e a galera tchan, tchan, tchan, tchan. Sangre Caliente. Vamos bailar, vamos cantar. Ieio, ieia, vamos dançar, pra frente e pra trás, tracinho no meio é gostoso demais, vai! braços pra cair ia. E o encanto dessa magia encantou o meu olhar. Um, dois, três, é boi bumbá. Vamos bailar, vamos cantar, ieio, ieia. Vamos dançar, pra frente e pra trás, bracinho no meio é gostoso demais. Vamos bailar, vamos cantar, ieio, ieia. Vamos dançar, pra frente e pra trás, bracinho no meio é gostoso demais. Vá! Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Mexendo o corpo, os homens lá em cima e as mulheres lá embaixo.